baiano olhou pra mim. Você tá querendo? Namorada, que você tá querendo? Com os olhos de manteiga, baiana, se derretendo. Você é muito formosa, mas um samba do seu lado. Porque é muito fogosa e já tem três namorados. O primeiro é polícia, o segundo é traficante, o terceiro é valentão. É mal, é valentão. É valentão, é mal, é valentão. Vou-me embora desse samba que eu não quero confusão. A barra da sua saia, oh, baiana, é que nem mamão papaia, oh, baiana. Seu cheiro é de manacá, oh, baiana. Seu beijo é que nem inga. Mas eu só olho de banda, não sambo na sua beira. Não quero samba baiana por mulher namoradeira. Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim. Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim. Ô, baiana. Tá querendo? Namorada, que você tá querendo? Com os olhos de manteiga, baiana, se derretendo. Você é muito formosa, mas um samba do seu lado. Porque é muito fogosa e já tem três namorados. O primeiro é polícia, o segundo é traficante, o terceiro é valentão. É mal, é valentão. É valentão, é mal, é valentão. Vou-me embora desse samba que eu não quero confusão. A barra da sua saia, oh, baiana, é que nem mamão papaia, oh, baiana. Seu cheiro é de manacá, oh, baiana. Seu beijo é que nem inga. Mas eu só olho de banda, não sambo na sua beira. Não quero samba ou baiana por mulher namoradeira. Quando entrei na roda, baiana.